Você fez tudo que eu pedi pra não fazer e conseguiu me perder logo pra você. Sabia que não ia me escutar. Que sorte a minha te ver errar. Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos, se fez de mudo, aí entrou em desespero. Falhou com seus próprios erros. Que nunca se esquece um amor. Vai com calma, espera aí. O que foi mesmo que você falou? Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor. Vai com calma e espera aí. O que foi mesmo que você falou? Você falou.